não deixo na reta. Ela olha querendo, mesmo sabendo que a minha tropa não presta. Só papo de visão, no pulso porradão, invejoso detesta. Nego só não me testa. Que tipo Fashion Week, meus mano na pista. Coisa mais pra frente, sabe o que acontece. Osvaldo Moscou no pescoço destaca. Busca esse plaque com os mano de placa. Meu casa do lado, bolando outra trave. Meu som ela ama, ela diz que ela sabe. Vem pau quando cai, vem em dólar. Pra lançar outro par de Jordan. Arrumado eu tô sempre na moda. Essa beat safada me nota. Eu tô VIP. Quieta no destaque, sempre foco só no VIP. Desce rebolando desse jeito, cê vai conseguir. Quieta no meu lado, sempre foco só no VIP. Desce rebolando desse jeito, cê vai conseguir. Com a bunda ela joga, ela bate palma. Consegue o que quer, por isso não para. Rex on Rex dentro da mala. Contando, contando quem imaginava. Sigilo mantido de um vitorioso. Tudo que acontece pra mim ainda é pouco. Essa roda é gigante, eu já cansei do baixo. Pra voltar pras ruas com sede do jogo. VIP. Quieta no destaque, sempre foco só no VIP. Desce rebolando desse jeito, cê vai conseguir. Quieta no meu lado, sempre foco só no VIP. Desce rebolando desse jeito, cê vai conseguir.